estão tentando induzir o produtor para fazer um novo projeto para dar duplicidade. Aí o que acontece? Eu não consigo liberar porque duplica. E aí nem eles recebem nada. Aonde está a cabeça dessas pessoas em querer induzir o produtor a fazer um novo projeto de uma duplicidade e aí o produtor não recebe nenhum e nem outro? Isso é que é uma pilantragem. Não tinha que eu participar, não. Na verdade, já existe um problema do sindicato ao programa que foram informados aos produtores, porque eu estava à frente há 4 meses, e ele estava se sentindo enciumado, porque havia já uma deliberação através de Otto Alencar e o governador em relação a esses projetos. Eles tentou me travar todo o tempo, eu até em recursos, através do promotor, para que alguns documentos fossem expedidos, eu tive que ir à promotoria de Cândido Salles. Pois bem, Demi, para deixar mais claro o fato, eles acabaram de perder um projeto de 20 casas há 3 meses por irregularidade do sindicato Cândido Salles. Eles estão com irregularidades também, e que apoiou algumas irregularidades no assentamento de Santa Rita, onde foi desvinculado vários valores na época que foram realmente assentados. E eu estou em Salvador em cima disso há 6 meses e vou provar quem é o sindicato de Cândido Salles e quem são essas pessoas.